Confirmo, muito boa tarde, voo 620 para Recife. Voo 620, muito boa tarde para Recife, nível 370 aprovado. Decolagem da 10, curva à esquerda, subida Pucca, Jamo, Caju, conforme a rota do fundo de voo. 5107 é o transponder, controle 119.8. Perfeitamente autorizado, Recife 370. Decola da 10, primeira curva à esquerda, Pucca, Jamo, Caju. Pegue a rota com o nosso plano. 5107 é o transponder, controle 198. 1621. 620, correto, sentada para o estacionamento. Chamarei, obrigado. Salvador, boa tarde, passarelo 22. 32, eixo batido, autorização amarelo. 3232, para Valença, nível 080, aprovado. Decolagem da 10, curva direita, destino subida Arbor DCT. Transponder 0117, controle 119.8. Autorizado nível 080 para Valença, derrota 10, Arbor, após direto 0197198. Correto, sentado para o estacionamento 2232. Para. 3217 para o táxi, com 135 a bordo, 3 horas e 30, até na Campina. 3217, táxi via Pátio Índia, com recuperar a torre 118, destino 95, ajuste no 010, bom voo. 7 com 1010, está livre o táxi, Pátio Índia, ponto espera 118952, tá? 3217, um bom trabalho. Serra Delta, desça 2010, Viamari, ajuste 1010, autorizado final do ILS Express. 2000, Viamari, 1010, final do SIS, Delta. Mantenha nível 1808, 8 milhas para a posição coral. Serviço lá encarnado, chame Fidel, 120, décima 1, no bom voo. 120, autorizado, cumprimento a 10, 174. Confirmando, autorizado o ingresso na 10, reporta a linha de pronto, capturando 0 via pista. Salvador, Oceanero, linha 304, se tiver funcionamento na 08. Chame minha 304, chama pronto para o ataque. Pode ser, tá. 090. Eu vou utilizar até pelo uniforme aqui na costa. Uno 40 graus 069. 69, ascendente, estação desse mandrinha 4.006. Confirme, está solicitando a de informação? Tá bom, então mando pro A228 por 40 minutos. Vai dizer o Zui na proa de Bonf, o... Dá presente foi Bonf, o 869. Que é direto Bonf, dá presente foi 869. Tá bom, ventando 40 graus, 079. Poxa, minha ordem é 314132 a bordo, ou pelo menos 3 horas ao pé na sala. Eu estou falando pela via 32. 132. 132, autorizado o táxi, contar uma grande parte, faz sim, eu posso estar da sessão 02, 18795, quem negar o 0010. E 10, o detalhe, táxi, alfa, quanto é a sua, 089. Matheus, é o 3217. Infelizmente não, estou na nave ingressando no número final. Pegou uma data 3217. Acertado no curso localizador Oscar Serra Delta. Estamos em torre 1895, Mombosa. 895, bom trabalho. Salvador, boa tarde, para Tango, Oscar Serra Delta, estabilizado, curso localizador. Oscar Serra Delta, Tote Time, checado. Isso no 74, decorou X31, no controle 1, no 9, no 8. Conforme autorizado, guardando contato radar. Subi com a Passou o externo da embaixada checado, foi LS, visual, canaliceiro, Oscar Serra Delta, 1510. Oscar Delta, Netuno 40 graus, 079, utilizado pouso, pista 1 no 0. Delta, devido, livre pouso. Bona 74, vou virar do coral. Bante na prova de coral, 74. Vai seguir o tráfego à sua esquerda, 11 para 12 horas, 9 milhas, como tu. Então, Bravo Eco 9 Lima, com 260 de grau, dirigida para 4 mil pés, cruzando nível 100. 89. 190, está 3297. Tchau, tchau. Gente, 30, tá. Tchau, Fabrício, Andressa e Juliette. Papai, uniforme, Mike, uniforme, vetor radar para sinal ILS, convertida para 210, limite ao lote. Esquerda, 210, limite ao lote. Vai, Mike, uniforme, não pode para o controle quando ele está a redução. Bate o 4, então, Oscar Serra Delta. Bate o Oscar Serra Delta novamente. Ingresso Juliette, bate o 1, confesso Lima, Mike, Quebec, na Quebec, chama tudo. Juliette, passe o Rulo Lima na Quebec, chama Torre, Oscar Serra Delta. Começa a minha forma autorizada e descida até 2.000 pés, aguardando a última prova para o localizador. Passa aguardando. 2-3-2, pushback, acionamento, remoto no 3. Passa a hora 2-2-3-2, quais são os 2 minutos para acionamento? Passa a hora 2-2-3-2. 237, controle 119, decimal 8. 119, decimal 8, passagem 31, 3217. Pode para Guarulhos, quanto cópia? Cruzando Guarulhos, nível 360, decola a partir da pistão 0, primeira curva à direita, cumpre peixe da saída da EL, após o Aleta, após transição, motiva Mike Oscar Tango Jutural, após intercepta 210, está batendo. Transponder 5121 aciona e o controle em 119, décima 8. Planejamento correto, nossa posição na remota do Bate 1, 2. Passando 2-2-3-2, só falando nessa frequência, 1-2-1, décima 1. Ah, foi pedido para o Chimeca acionamento da remota no 3, não deixa mal sal. Gente, passando 2-2-3-2, aguarda só mais um minuto para o acionamento da posição no 3, uma aeronave de pequeno porte passar a cauda aí. Afirmativo, tá valendo. Eu tô posicionamento agora no 620 no... 1620, tanto o tráfego de pequeno porte passando no momento da cauda, acordando que a equipe de solo reporta para o Fortax no 05. Gente, após o Rio e após o Fortax no 1620. Acho que a Serra Delta, por gentileza, estende para o transporte. Gente, está estende para o transporte, acho que a Serra Delta. Gente, acho que a Serra Delta. A Star Mari, autorizada a descida até nível 050, altímetro no 090. Na proa de SAP para o 050, costuma ajuste? Destino 090. Estamos 090, 4206. Aeroporto Internacional de Salvador, recebo informação. Controle Batata, Oceanel 6-4, passa aqui um 10 na bomba. Ana 314, boa tarde, contato um adapto, vou para nível 340 via mão. 340 na mão. Bono 869, deixa sem instruções de altitude para 3.000 pés, altímetro 1010. 233, Magnifone 4 minutos para Duna, vai iniciar a redução. Magnifone, informe estabilizado no localizador. Fechou, são 4 minutos para Duna, vai. Transformador, boa tarde, está prendendo 2, passa 1, 7-0 para o próximo zero, informação é de fora. 6628, boa tarde, oceano, identificação, voo ITAP, ITAP, interceptor espaço, autorizado descida até nível 060. ITAP 060, autorizado 3628. Outra voz que era nova frente vai ingressar no, não no SESC, pelo já não, faz 4, segue a mesma, reporta aliado pronto no SESC. Não confere, pronto, cópia, 3145. Não, 3145, autorizado Galeão, nível 360. Decola a partir da piscina 0, primeiro à direita, no perfil da saída da El, após voa Lida, após Irume, posição Irume. Após intercepta Eta, November 857, conforme rota plano de voo. Transponder 5123, controle 119, decimal 8. Galeão 360, decola 110, na da El, Lida, Irume. Primeira curva direita, intercepta pelo VM 857, 5198, controle Salvador, tá 3145. Atendimento correto, reporta para a posição 02. Reportará. Fato 4, zona 620, POB 1, 6693, 14 da Terra Natal. Confirma somente a autonomia? 6 horas e 14. Você está do IGAS, liga a gestão de atitude de azul 4. Legal, 010. Securitaque, na passageira 295, 0010. Na Vectra, 2 para o TAC, 5 PAB, a 415, Fernando Salvador. Vitória da Conquista, que é da. Confirma somente o PAB. Na identificação, voo Itabog, após Itabog Mare, autorizado descida até o nível 070. Eu vou descer depois da chegada e estou no 070, cumprimento também. Ok, via Pátio, índice de atmosfera 18.95.010. Ana 314, condições de voar código? Bem mais. Marcelo. Cruzado. Cruzado, fogo 63. 3217, pode voar, ótimo. 3217, corre dano, concentra o Recife em 133, sinal 25. 3325, boa tarde. De casa? Vamos aqui no fone, baixou e travou agora. Autorizado, pouso, pistão 0, vetor 150 graus, 0 menores, uniforme aqui no fone. Eu acho que é a Delta no Paz 4, no escuro. Aeronave que está com seu Paz 4 nesse momento, está no escuro? Transponder 5, 1, 3, 2, controle 1, 1, 9, 2, 9, 8. Certo, eu não copiei o perfil da saída. A transição é alerta, a saída qual que é? Ardor, Alfa Romeo, Bravo, Oscar Romeo. Ardor, sim. Então ficou com 20, 360, depois para 10, primeira de curva à direita. Perfil Ardor, transição é alerta. Após o plano, IFT 21. 5, 3, 2, transponda de 9, 8, controle azul, 4, 1, 4, 4. Controle novamente saída e a rota. Arbor, Alfa Romeo, Bravo, Oscar Romeo. Após Elefa, após intercepta, Upper 21, proteja. Estimativo, Alfa Romeo, Bravo, Oscar Romeo, transição Elefa. Após Upper Zulu 21, azul 4144. Planejamento correto, reporta profissional, pátio 3, azul 4144. E aí, grande. Essa prova com mais uma das minhas. Eita. 1-8-9-9, estabilizou? Afirmo. Reta agora com a torre 1-9-8-9-5. 1-8-9-5, essa má, 8-0-9. Boa. Controle, busca, 7-4, seguiu, bateu, 7-0. Agora são diferentes comunicações. A 3628, voo em Duna, investida para 3.000 pés, altímetro 1.010. Duna 3.000 pés, 1-0-0-3-0-2. 3','//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Uniforme Mike no céu, de taxi alfa, completamente básico, assistindo. O 4550 DTA, rapaz, é. Gente, uniforme Mike no uniforme, baixo 5, autorizado taxi alfa, quilo, após Ingra, correção alfa, Juliette, após o ingresso grande baixo, contorna, após Lima, Mike, Nakilek, chama todos. 1-1-2, esse marano 5, uniforme Mike no uniforme. Poxa, chamaram até 10, a força, 2, 1, 2. Romeu Bravosca. Romeu Bravosca, prossiga. Santa Coloma 7. Foi escuta? Romeu Bravosca, sendo código 5044, mantenha pro até 3.010 após 3.000, prossiga na saída móvel. 5044, mantenha pro até 3.000 após a saída, Romeu Bravosca. 4 radar cruzando 2.510, Romeu Bravosca. Bravosca. Bravo Oscar, voe código. Foi o código, Romeu Bravo Oscar. Gente, voou 1169, agora é 2 minutos, meu pessoal, 2 remoto, será autorizado agora. Aguarda, voou 1169. Tô começando 45, confirma, não? Para pushback, chamou? Autorizado, sinal ILS, que fez isso, toma 0. Salve, ILS. Luna 2, eu peço ILS, que fez isso, 0, 3622. Será que confirma o estimado? Afirmativo, tá aguardando só a passarinha da aeronave da passarela. Gente, se não, coordenando pra detecção um pouco mais à frente. Ok, obrigado. 008, boa tarde, sendo identificação, autorizado via tirada Mari, descida até o nível 060. 0630 na Mari. O voo 2008. Papa Romeu, Juliette, November Luiz, Tetiane, identificação, voo Yaman, chegada a man, descida até o nível 070. Chegada a man, voo Yaman, 070. Curso final azul, 4206. 4206, completa agora com a torre 1-1-8-9-5. 1845, 4206. 1869, Bravo, Solas 48, direita, Sol 212, Mão 1. Na direita, 121, no voo, no 869. Corre, Salvador, boa tarde, Azul 406, final estabilizado, 37 milhas. Mantenha aerovivo, grupo 174. Seu veículo com radar encerrado agora a 5.5 milhas de coral e a sudeste de Salvador 5.5 milhas. Procure agora com a Indel 120 do Small 1. Foi coordenado com a defesa aérea, após por seguro seguir com a defesa aérea, confirma. 120 do Small 1. 120 do Small 1. Autorizado cruzando o SES no corte de frequência, fala aqui fora. Claro, obrigado. Azul 4206, flipa. 140 graus, 089, autorizado pouso, destino 0. Destino pousando 0, 4206. Por 920, decolou segundo, controle 1 no 9 do Small 8. 098, obrigado, boa tarde. Boa tarde, 1620. Olá, 620, boa tarde, contato um radar, se botar em nível 370 via PUCA. 370 dentro do PUCA, voa 1620. Tá, 3076, descida até 3010. Altímetro permanece 1010. Descida até 3010, altímetro até 3676. Companhia agora 2 horas 9 milhas, com um Airbus 319. Gente, da 3676. Voo no 869, na alma, mano, 2010. Gente, voo no 869, agora para a inversão 71. Aeronave, prossegue Pátio 1, 1-0, voo no 869. 3190, recebendo o tráfego da companhia, agora 2 horas 8 milhas, cruzando 4010. É descida para 2010, 1-10-320. Tá certo, 3190, obrigado. Controle 232, Nebula 55, controle 1-9-8. Controle 1-9-8, 2-2-3-2. Para 2232, boa tarde, contato a NASA, vou para nível 080, saída Arbor. Livre ascensão 080, saída Arbor 2232. 2232, após 2000, direto Arbor. Após 2000, direto Arbor 2232. O nome é 20, chame agora Centro Retício 126, decimal 85. 2.5, agora 6.6. Estou revisando, 3.676. 3.676, completa agora com a sua 1.9.895. Conta para 5, 3.676. 2.008, desço para 2.000, com inscrições, altinha 2.010. 2.007, 2.008, 10. 10.90, uísque, desço para 4.010. Altímetro 1090. Passando grau 08 nós, que nem a 1010, companhia alinhada de decolagem, fora de estaleiro. Resta 300, tiver agora na perigosa de polo. 1010. Estou indo no 895. 895, obrigado, tá? 3, 9, tá? Charlie Hotel 3145, Las Vegas. 3145, boa tarde, contato radar, vou para nível 360 após 2000 Lambda. Passarei 2232 direto Valença, reporte para descida. 2232 direto Valença, reportará para descida. 7 November Whisky, desça para 2 mil pés, autorizado sinal ILS, 6 e toma 0. 2 mil autorizado ILS. A 3190, sinal 10. 3190, montagem, continua aproximação, informativa de ali. Guarda fiscalista 3190. 3176-001, direito ao solo, busca na cima 1. Direito 21, decima 1, entro 3676. Salvador é o SAM 9354, informação uniforme. Na 9354, sendo identificação, autorizado chegada a Mari, da presente voo Itape, em Itape intercepta espaço, descida até o nível 050. Até o 050, chegada a Mari, voa Itape, intercepta lá, 9354. Afirmativo. 3145, agora com o centro Recife, 133, decimal 25, bom voo. 3325, 3145. E eu vou estar dando tudo novo, aqui. Está 3190. Está 3190, vizinho, é, estou fazendo 5. Encerrado agora 3,612 de milhas cidade de Salvador, frequência livre para a coordenação. Segurou na foto. 2008, clube táxi Alfa, após Juliette, ingresso Pátio 1, posição 09. Alfa, Juliette, Pátio 1, posição 09, 2008. Romeu mais tarde, boa tarde, sendo identificação, autorizado chegada a Mari, descida até o nível 060. Mari, até o 060, Romeu mais tarde. Vai de fato, Romeu mais tarde. Boa tarde, contato radar, suba para nível 360 após 2000 Leda. 360 após 2000 Leda, vou com o nono menor. Hi, go ahead. Our flight plan was to 1915 and we have a delay due to maintenance. We'd like to know if our flight plan is still active. Yes, Ocean 6355, the copy is erected. Say again, please. Affirmative, sir. Delay at 2000. Report 147 pushback. Roger. I'll call you ready for pushback and start. 6355. Controle 1, 9, 8. 19, 8. 44, boa tarde, contato radar, subiu para nível 360 após 2000 Alexa. 360 após 2000? Alexa. Alexa, ok. Quatro, deixa sem restrições de altitude para 2.000 pés, altímetro 1.010, está autorizado o sinal elétrico, repita 1.0. 2.000 pés, considerando as altitudes, posso voar então Duna e completar o ILS? Autorizado Duna, 9354. 9354, Duna, completa o ILS X-ray, com ajuste na terminal 1010. Romeu, Romeu, mais tarde, descida até 3.000 pés. Está livre da restrição de altitude em empate, altímetro 1.010. 3.000, confirmar a necessidade do Azul 4.4.4 de passar 110 a 15 milhas do Oeste? Está livre da restrição de altitude 4.1.4.4 para nível 3.60. Ok, então 360, descobri na repressão, consegui novamente, 4.4.4, obrigado. Salvador, o Azul, o Salvador, CNE 62, 1.0, sempre informação de forma. CNE 62, 1.0, acima identificação, autorizado via chegada a Mari, descida até o nível 050. 150, seria então, 62, 1.0, está muito atrasado. Qual a possibilidade de a gente voar direto da posição em Tapas, recebendo o desvio também? Autorizado Duna, 62, 1.0, se tiver condições. Prato, vai voar Duna, 62, 1.0. Thank you. Romeo. Chamele 355, pré-relacionamento, porta pronto para o táxi, no próximo ano. Passará pronto para o táxi, chamele 355. Bom, meu mais caro, grupo para 2000 pés, autorizado sinal e alerta, transmissão no zero. 2000, alerta, no zero, meu mais caro. Deu mais tarde, reduza para 2009. Localizador, questão no 01 visual, tá? 9354. 9354, chame agora a torre 19895. 2905, é. Patrona 44, chame Sangu, fica no 28, decimal 8. 28, azul patrão 44, põe. Achado travado, sinal 5, mira, está 9354. Então, 9354, mais 150 graus, 079, autorizado, pouso, pista no 0. No 50 com 7, você falou? 757, nós. 79354. Altimetro 1010 e alerta 5, informe estabilizado. Vou mandar estabilizar a descendo para 2010, 6210, MAC7. Salvador, boa tarde, 645, informação não visto. Uniforme, desculpa. Patrocínio, boa tarde, sendo identificação autorizada via chegada BOF da Presidente Rural Lagoinha, emitida para 4 mil pés. 4 mil BOF, está muito difícil de entender, senhor. Bom, nome é 45, acione identificação autorizada via chegada BOF, descida até 4 mil pés. 4 mil BOF, 3 barra 3. Salvador, bom, no 166, informação e informação. Bom, no 66, sendo identificação autorizada via chegada à Mari, descida até o nível 050. Ok, descendo 050 na Mari, bom, no 166. Bom, no 66, como recebe o controle? Aparece o 5. Eu estou no 5156 e o controle em 119.8. Boa noite, menor de protegimento correto, reporta posicionar a posição 1-0. Para o táxi, o Xanair 6355, um POB de 109, autonomia de 5 horas e 20, autonomia galeão. Autorizando o táxi, contorno grande pátio, após Índia, ponto espera da pista 1-0, TAN, 1-1-1-8, mola de céu, renegado 0-1-0, Xanair 355. Ok, registrado pátio, Índia, ponto espera pelo 1295, 1010. 6355. Ana 66, voe Duna e descida para 3 mil pés. Duna descida para 3 mil pés, dona Ana 66. Cuidado a 17. tem que modificar a regra de todo o voo em cima. Tá? Ok, visual para apanhar, mesmo já. Ok, modificado as 2-0, reporte de casa para sinal no 7-3, checado pela base pela direita, ok? O meu Matias. Matias, confirmar a pergunta seca, né? Meia, boa tarde, senhor, identificação, contato radar passando coral. A presente voo Itaque, Itaque, interceptor Samário, reporte para descida. Torre Salvador, muito boa tarde, Xanana 355, pronto, não pode esperar da onda.